Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria tomar esta aula para completar alguns tópicos que talvez sejam separados, mas que serão, sem dúvida, úteis para a compreensão de tudo o que eu já disse antes. Em primeiro lugar, eu queria explicar a vocês por que que eu depositei tantos links de canções de música country no seminário. Parece apenas uma coisa de diversão, né? E no texto de apresentação inicial, eu coloquei a coisa até de uma maneira mais ou menos humorística, mas eu não estou dando ponto sem nó, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Inclusive, agora eu acrescentei uma nova lista com umas 30 canções, né? E o motivo de colocar isso, para vocês, é o seguinte: você ter uma bela coleção de melodias na cabeça é uma das boas maneiras, vamos dizer, de você captar, de algum modo, o seu próprio ritmo interior, sua própria melodia interior, e viver mais diretamente conectado com a dimensão mais profunda da sua personalidade. Para isto, lamentavelmente, a música clássica não serve, porque a música clássica se define, sobretudo, pela sua estrutura, pela sua ordem. Ela é uma espécie de música de segundo grau, que vai usar certas melodias primárias apenas como matéria-prima para a construção de estruturas mais complexas. Então, você tem que entrar, para quando você ouve música clássica, você tem que entrar no roteiro que ela está determinando para você. Ela segue uma certa ordem e você tem que acompanhar aquela ordem, tá certo? E no caso, eu estou me referindo mais, vamos dizer, a melodias separadas, a uma enorme coleção de melodias separadas, né? Que você vá lembrando durante o dia, conforme o seu estado, conforme o que lhe pareça necessário para você se defender de um ambiente todo composto de banalidade e small talk, como se fala aqui, como se diz aqui nos Estados Unidos. Né? Isto ajuda muito você a ter um certo senso de continuidade interior. Né? A continuidade é um elemento extremamente importante. A apreensão da continuidade é um elemento extremamente importante para a descoberta e fortalecimento da sua personalidade intelectual. Na aula que eu mencionei, aquele exercício da alma imortal, vocês podem ver que o elemento mais importante ali é o fato de você se apreender como existência constante. Você adquire um senso de uma continuidade que transcende a própria continuidade das sensações físicas recebidas. Desde o começo do curso eu insisti nisso e gostaria que vocês sempre prestassem atenção nesse ponto, que todas as sensações que nós recebemos do mundo exterior e do nosso próprio mundo corporal são totalmente descontínuas, totalmente picotadas. Né? Sobretudo as percepções visuais, elas são entrecortadas, porque você pisca e porque o olho não para. Né? E você sabe que o olho humano, ele só aprende um ponto de cada vez. Né? E em torno desse ponto, você cria uma espécie de aura, né? E essa aura é a percepção que você tem do conjunto, né, certo? Do mesmo modo, na percepção auditiva, se um som continua assim por alguns minutos, você o perde de vista, você o perde completamente, não percebe mais, né, isso. Então, todas as nossas sensações, as sensações táteis, então, talvez mais breves ainda, né, e assim por diante, sensações gustativas, nenhuma sensação dura, tá certo? E o fato de que este material recebido pelos sentidos é todo fragmentário e atomístico, por assim dizer, foi o que levou o famoso Kant a supor que há algo em nós que unifica a percepção, essas percepções, e, entre aspas, constrói com elas um mundo exterior. Não é isso? Kant não estava de todo errado. Ele só estava errado ao achar que o que produz esta mágica é apenas uma espécie de regra de jogo que está por baixo de toda a nossa vida mental, essa regra de jogo que ele chama as formas a priori, porque são anteriores à experiência, embora só apareçam no decurso da experiência. Você só toma consciência delas no decurso da experiência e até depois da experiência, mediante a análise do que se passou. Né? Então ele vai dizer das formas a priori da percepção, que são o espaço e o tempo, e das formas a priori do raciocínio, que são as categorias, os princípios lógicos, etc., etc. De modo que ele não está totalmente errado ao dizer que nós unificamos, de algum modo, a percepção do mundo exterior. Tá certo? Ele está errado ao achar que isso é um processo mental. Isso, quer dizer, um sujeito que só existe mentalmente, que só existe para o seu próprio pensamento, teria ainda uma existência ainda mais tênue do que a das percepções do mundo exterior. Quer dizer, se o mundo das sensações é constituído de pontos atomísticos, então para unificá-lo é necessário que você penetre numa outra esfera de ser mais profunda e mais contínua. Isso não pode se passar simplesmente na mente, quer dizer, porque a mente também é uma coisa que acontece na vida. Quer dizer, pensar, né, apenas um elemento do conjunto de experiências que nós temos. Então, não é possível você encontrar essa força unificadora numa esfera puramente cognitiva. Tem que ser numa esfera ontológica. Tem que ser não um conhecimento, mas um ser, efetivamente. Né? Não uma forma de conhecer, mas uma forma de ser. Então, para isso, para compreender esse processo, você só tem um jeito. Você descobrir, por baixo da sua experiência cotidiana, sua experiência diária, né, uma esfera de ser que seja mais duradoura, tá certo? E mais contínua. E isso é exatamente, né, o que aparece naquela experiência que nós chamamos da alma imortal. A alma imortal subentende, então, a possibilidade de um conhecimento que transcende não só o pensamento humano, não só o pensar, mas transcende os próprios órgãos dos sentidos. Para ilustrar isso, eu mencionei os casos de percepções obtidas em estado de morte clínica. Né? Mas nós não precisamos ir tão longe, porque há uma experiência banal que nos dá imediatamente o conhecimento disso. E isso aí é audição de música. No famoso livro Sound and Symbol, esse grande musicólogo e filósofo foi Victor Zuckerkandl. Ele levanta ali o problema da surdez tonal, quer dizer, pessoas que, quando ouvem uma música, elas percebem os vários sons, mas não formam melodia, não são capazes de reconhecer a melodia. Tá certo? Eu até comentei num artigo do Diário do Comércio que certas experiências recentes tinham demonstrado que o Victor Zuckerkandl tinha muito mais razão do que ele imaginava, porque os camaradas mediram reações cerebrais, né, em várias pessoas com audição normal e com surdez tonal. E notaram que não havia a menor diferença nas reações cerebrais de um e de outro. Ou seja, as áreas do cérebro que eram ativadas quando uma pessoa normal ouvia as melodias eram exatamente as mesmas e funcionavam do mesmo jeito que nas pessoas que tinham surdez tonal. Então isso quer dizer o seguinte: o reconhecimento de melodia definitivamente não é cerebral. É um mistério, nós não sabemos como é que se dá. Tá certo? O fato é que isso não é sintetizado no cérebro. É sintetizado onde? É sintetizado na sua pessoa. Né? Não vamos disfarçar isso, que, vamos dizer, no processo do conhecer, quem conhece não é o seu corpo, não é a sua alma, não são as suas percepções, é você. Tá certo? Nós não vamos caminhar nem um passo na compreensão do ser humano se nós começamos por dissolver a unidade do próprio objeto que nós estamos estudando, né, e achar que eu posso decompor este fenômeno de fato, que é a minha pessoa, que é o meu eu, tá certo? Nos seus elementos constitutivos. memória, linguagem, pensamento, etc, etc, etc, querendo que estes elementos separados que me compõem me expliquem, de algum modo, quando sou eu que tenho que explicá-los, evidentemente. Tá certo? Então, na simples audição de uma melodia, se manifesta o quê? A unidade do seu eu, a unidade da sua pessoa. Não a unidade do eu histórico. Né? Eu, no curso. No curso Filosofia da Ciência, que eu dei durante a semana passada, enfatizei muito essa ideia de que nós temos, vamos dizer, um eu histórico, que é aquele eu que nós conscientemente reconhecemos e do qual nós falamos para nós mesmos. Nós temos um eu social, que é aquela parcela que é comum entre eu e aqueles que me conhecem, ou seja, aquilo que eu sei de mim, que ao mesmo tempo outras pessoas sabem. Né? Ou, vamos dizer, pelo menos tem a possibilidade de saber. Mas que existe um eu substantivo. Este eu substantivo, não há como você contar a história dele. Porque toda a história está, vamos dizer, no eu narrativo. O eu narrativo é uma parte do eu substantivo, uma parte ínfima. O eu substantivo é aquilo que você efetivamente é e do qual você só tem, só toma consciência quando você percebe a continuidade da sua cognição e da sua existência para além de toda a experiência física. Ora, a música é uma maneira muito simples de você fazer isso. O tempo todo você está ouvindo, que você está ouvindo música, você está unificando, quer dizer, elementos num nível que já não é corporal. Mas que, no entanto, abrange o corporal, porque se você não tiver um corpo, você não ouve as notas. Tá certo? Então, ali o aporte corporal é unificado num plano mais alto. Esse plano mais alto, vamos dizer, é o que que é? É você mesmo. Isso quer dizer que a pessoa humana, né, o verdadeiro eu humano, não é decomponível. Então, ele não é decomponível. Ele pode ser analisado, mas não decomposto, de certo modo. Quer dizer, tudo aquilo que o compõe tem de estar junto e é unificado num plano superior que, na verdade, é indizível. E esse indizível, o que que é? É você mesmo. Tá certo? Então, às vezes fico assustado de ver como é normal, se tornou normal na nossa cultura as pessoas procederem como se elas não existissem. Como se elas fossem apenas aglomerados de elementos. Às vezes dizem corpo e alma, né? Matéria e espírito, ou então dão os nomes das várias faculdades cognitivas, né? Memória, linguagem, etc, etc, etc. E querem que isto as explique. Eu digo, mas não, isso não é possível. Você não pode, vamos dizer, explicar o todo apenas pela enumeração das partes. Porque depois que você enumera as partes, você tem que dizer qual é o fator unificante. E esse fator unificante não é uma função, não é uma faculdade, não é uma parte. É exatamente aquilo que se chama eu. É isso? O eu, então, tomado na sua totalidade e abrangendo, portanto, também o eu narrativo e o eu social. Né? Digamos assim que esse eu profundo, o eu verdadeiro, constante, ele aparece, por exemplo, na experiência da confissão, como em Santo Agostinho, né? Onde o eu se coloca perante o observador onisciente e quanto mais ele vai falando de si, mais ele descobre a respeito de si. Quer dizer que a narrativa não abrange o eu. Ao contrário, o eu abrange a narrativa. Né? Eu estou contando uma coisa e, no mesmo instante, eu fico sabendo de mais coisa que não estava na narrativa. E isso acontece nitidamente nas confissões de Santo Agostinho. Quer dizer, esse confronto da pessoa com o observador onisciente tem este efeito. E ali você não tem outra saída senão você reconhecer que você é um elemento não redutível às suas partes ou aspectos. Tá certo? E, no entanto, a gente vê que raríssimas pessoas têm uma ideia consciente, né, deste verdadeiro eu no qual elas consistem. Elas falam de si mencionando apenas as suas partes, tá certo? E às vezes reduzindo-se às suas partes, né? O indivíduo, por exemplo, que acredita que que é o cérebro dele, que compõe o seu eu, né? Ele está, primeiro, se reduzindo ao eu narrativo. Em segundo lugar, reduzindo este eu narrativo a uma função neuroquímica. Sendo que até hoje não se descobriu nenhuma relação entre qualquer fenômeno neuroquímico e um negócio chamado consciência. Nunca se descobriu e nunca se descobrirá. Tá certo? Porque os fenômenos neuroquímicos são aspectos, são partes que justamente este eu unifica. Tá certo? Então, a gente vê que ao longo do século XX, muita gente se queixou, vamos dizer, da fragmentação da imagem do mundo, né, da fragmentação da consciência, etc, etc. Mas não há como você parar essa fragmentação se, em primeiro lugar, você não decretar que você mesmo existe. Existe, vamos dizer, como um ser perfeitamente real, perfeitamente contínuo, e que não pode ser conhecido como objeto. Só pode ser conhecido, de fato, como sujeito agente. De modo que qualquer quantidade de informações que você colete sobre você mesmo, seja na experiência da vida, seja em livros de psicologia, etc, etc, pode ajudar, pode atrapalhar. Ajuda se você entender que tudo aquilo é elemento. Não é isso? Na metafísica vedantina existe aquela famosa prática de você perguntar quem sou eu. Tá certo? E você vai analisando parte por parte, dizer, bom, eu não sou as minhas sensações, eu não sou a minha memória, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Blá, blá. No fim chega à conclusão que você é o Brahman. Isso está totalmente errado, porque você não é o Brahman. Não é e nunca será. Né? Então, essa análise vai muito bem até um certo ponto. De repente ela dá um salto. Quer dizer, superando as sucessivas decomposições do eu, ela dá um salto em seguida para uma unidade absoluta. Mas isso, na verdade, é fugir do problema. Porque entre esses vários elementos separados que compõem a minha psique e a unidade absoluta, epa, tem que ter alguma coisa. Tem que ter um intermediário. Esse intermediário é justamente o que nós chamamos de alma imortal humana. Quer dizer que, em termos bíblicos, nós podemos dizer que isto é a isto que Deus se refere quando ele fala: eu te conheci desde antes da criação do mundo. Então, Deus pode falar isso para qualquer um de nós. Tá certo? Isto é a nossa verdadeira unidade. Então, é claro que este eu, assim concebido, ele existe para muito além da sua existência física, para muito além das funções neurocerebrais, até das funções psíquicas que nos compõem. Dito de outro modo, não há outra maneira de nós nos conhecermos senão quando nos encaramos a nós mesmos como sujeitos agentes num plano que não é totalmente de eternidade, mas é de perenidade. Quer dizer, é na perenidade ou na eviternidade que nós existimos. Nós não existimos na eternidade, por quê? Porque nós fomos criados. Eterno aquilo é o incriado, o que nunca foi criado, o que sempre existiu. Nós não somos assim, nós fomos criados. Então nós temos um começo. Tá certo? Mas, temos um começo, mas não temos fim. E isso é o que se chama eviternidade ou perenidade. É lá que nós estamos, é lá que está o nosso verdadeiro ser, e é só ali que nós podemos captar isso. Agora, entre a vida diária, com toda essa fragmentação de estímulos que você recebe do ambiente, tá certo? E entre toda a sua própria confusão e fragmentariedade interior, e partindo disso, nós temos que criar alguns artifícios para nos ajudar a tomar consciência dessa nossa verdadeira realidade. Tudo aquilo que nos dê um senso de continuidade no tempo é bom para isto. Certo? Assim como tudo aquilo que nos dê um senso de totalidade da existência. Lembrando sempre que tudo isso são imagens, né? São apenas imagens, como se diz, figuras de linguagem. E eu há muito tempo eu uso esse recurso da coleção de melodias. Eu estou 24 horas por dia passando alguma melodia na minha cabeça. Se o que acontece em torno pode se integrar na melodia que eu estou recordando, muito bem. Se não pode, eu aumento o volume da melodia e não presto atenção no que está acontecendo em volta. Né? Este é o truque. Não são todas as melodias que servem para isto, porque quer dizer, as melodias, toda a música folclórica, popular, etc., etc., ela tem certos aspectos morais que estão ligados a ela. Então, a melodia que tenha sido composta sem, vamos dizer, um sentido moral, um sentido moral aceitável, não serve para nós, né? E por isso é evidente que eu dou muito mais importância a melodias mais de tipo folclórico ou popular no sentido estrito e não, vamos dizer, a música industrial, por exemplo, né? Aliás, aqui uma das coisas. Com licença. Uma das coisas que ficam mais claras aqui na experiência que eu estou tendo com a música popular aqui nos Estados Unidos é a diferença brutal que existe entre a música country genuína e ou a sua versão industrializada ou a música industrializada em geral. Tá certo? Os grandes compositores e cantores country, eles todos falavam da sua experiência real. A música tem um sentido narrativo muito forte. Tá certo? Quando você na música industrial, já não é isto, já é uma imitação. É uma segunda versão disto, feita para um propósito industrial, comercial, específico. Propósito que os primeiros compositores já não tinham. Tá certo? De certo modo, vamos dizer que eles compunham para si mesmos e para o seu grupo de, né, de amigos. E só em segundo lugar aquilo chegava, vamos dizer, a um público. Né? É muito interessante você acompanhar a vida de alguns desses compositores da música country. Muitos deles se conheciam, eram amigos. Eles compõem, de certo modo, uns para os outros. Tá certo? Ou para si mesmos. É claro que depois apresentava aquilo num show. Mas o show não era senão, de certo modo, o mesmo círculo social ampliado. E esse público captava, então, instantaneamente aquela emoção, aquele sentimento que os cantores estavam passando, como se eles próprios participassem disso. Então, era, de certo modo, era a voz de todo o povo que ecoava, né? Nas mentes daqueles compositores. Depois, é claro, hoje em dia você não encontra mais isso. Não tem mais, quer dizer, o sistema aí da chamada indústria cultural tomou conta e ela dita as normas. Né? Ela dita as normas não só em função daquilo que lhe parece ser aceitável pelo público, por um público que é concebido como uma espécie de média estatística e não uma vivência real, mas em função, às vezes, de certas alterações de comportamento que eles querem induzir nesse público, ou seja, a música usada como um instrumento de manipulação e de engenharia social. Praticamente, hoje, é só isso que se encontra. No cinema também é a mesma coisa. Hoje, dificilmente se faz algum filme que não seja pura engenharia social. Certo? Então, esse é um material que, vamos dizer, esse é veneno puro. Você consumir essa coisa é realmente você se imbecilizar. Tá certo? Principalmente quando aparece algum filme, uma coisa assim, que pareça ter um sentido esotérico muito profundo, aí é que a imbecilidade vai mais fundo. Né? Um dia tem uns amigos meus que chamaram para assistir o filme Matrix e eles estavam assim deslumbrados com Matrix, porque para aquilo parecia que era a revelação. E daí eu assisti os 15 primeiros minutos e não aguentei mais, porque ali era um mundo falso. Mas era um mundo falso tão completo, que, por exemplo, o sujeito te dava uma banana, o negócio tinha aparência de banana, tinha casca de banana, tinha polpa de banana, tinha gosto de banana, nascia numa bananeira, nascia no terreno onde se planta banana, mas era tudo falso. Então, era a imitação completa. Né? Eu digo, escuta, mas espera aí, eu não posso assistir uma coisa dessa. Né? A ideia de imitação completa, ela em si é autocontraditória, né? E eu não posso ficar impressionado com uma coisa que eu já sei que é autocontraditória e que jamais acontecerá em nenhum mundo concebível, tá certo? Então, se existe um, se há um problema no mundo que não existe, é esse. Quer dizer, você criar um mundo de sensações físicas totalmente falsificado, 24 horas por dia, falou, não, posso me preocupar com tudo, menos com isso. O diabo é poderoso, mas não tanto. Né? Então, assisti os 15 minutos daquilo e chegou uma hora e falei, não, isso aí é uma coisa realmente para retardado mental. Tal como, né, o tal do exterminador do futuro, que voltava para o passado para alterar o seu próprio futuro. Né? Sem se preocupar com o que acontecia durante essa transição. Né? De onde estava a transição? A transição ocorreu no futuro, no presente ou no passado? Tá certo? Então, os camaradas não esclareciam nem isso. Então, aquela narrativa, ela não tinha aquela conexão, aquela continuidade temporal mínima necessária para criar nem mesmo a mais remota impressão de verossimilhança. Então eu olhava aquilo e falava, mas como que as pessoas podem, vamos dizer, se emocionar, né, com uma narrativa que está dizendo para você, eu não posso acontecer. Nem neste mundo, nem em qualquer outro mundo, né, existente ou por existir. Então eu vi o seguinte, ela se emocionava com cenas isoladas, né, e elas criavam uma outra conexão que existia só na mente delas. Então, de certo modo, a narrativa estava sugando, né, as energias interiores daquelas pessoas. Mas, bom, assiste 3 filmes desses, você já está idiota. A não ser que você rememore a experiência, né, e perceba o que se passou, né, e como você foi ludibriado. Bom, com música também acontece a mesma coisa, a 3x2. Então, eu fiquei muito feliz quando descobri este manancial da música counter-americana, porque é uma música muito límpida, né, feita apenas, vamos dizer, de emoções humanas genuínas, primárias, por assim dizer. E onde eu não vi até agora nenhum elemento, vamos dizer, de falsificação ou de manipulação. Quando você ouve, por exemplo, ouvindo Farron Young, né, cantando assim da mulher que não quer mais falar com ele, né, ela diz, ela não quer me magoar, mas ela não consegue dizer I love you, né? A gente sabe que ele viveu isso, né? Assim, isso é parte da biografia, isso aconteceu mesmo, né? E então não tem falsificação, né? Então por isso que eu achei que essas melodias são muito úteis para isso. O que é preciso conservar na memória não é a interpretação que você ouviu, é somente a melodia, como se você estivesse cantando, ou assobiando, sei lá. E você fazia a sua coleção. Isto não é um senso de continuidade, mas isso ajuda a pegar. E, sobretudo, isto é uma defesa extraordinária contra a banalidade do ambiente. Né? Um elemento muito importante, vamos dizer, para a formação de uma pessoa intelectualmente preparada, ela conseguir uma certa independência em relação ao ambiente psíquico em torno. Então, você não se deixar levar pelas solicitações, pelo magnetismo de estímulos que só vão banalizar você e vão fragmentar a sua atenção. É você recusar a atenção ao que não interessa. Isso é muitíssimo importante. E você para... Vamos dizer, como é que se faz, por exemplo, um filósofo, como se faz um grande romancista, um grande escritor? Bom, é fácil você perceber. Quando você lê um Balzac, um Tolstói, um Dostoiévski, você vê que aqueles camaradas, eles tinham mundos inteiros dentro de si. A imaginação deles abrangia. Às vezes era até maior do que o círculo de experiência deles. Né? Como é que se consegue isso? Bom, consegue-se abrindo um espaço interior que consiga abranger e transcender a experiência externa. Não tem outro jeito. Então, quer dizer que o mundo interior desses camaradas é bem maior do que o ambiente social no qual eles estão. Isso quer dizer também que experiências que foram vividas em outras épocas, em outros lugares, e que são absolutamente inacessíveis na experiência real hoje, se tornam acessíveis para você. Como, por exemplo, você compreender os diálogos platônicos, né? Aí o Paul Friedlander já nos deu o exemplo de como se faz isso. Você vai se transpor imaginativamente àquela experiência, você vai vivenciar aquele diálogo, você vai se tornar um dos discípulos de Platão. Você vai ver como eles, sentir como eles, etc. Você só pode fazer isso por imaginação, porque eles todos já morreram e o único documento que sobrou foi o texto dos diálogos, né? Então você vai encenar aqueles diálogos como se fosse um teatro da sua mente. Não é fazer como na USP, nós vamos pegar aqui o texto e vamos decompor e vamos analisar. Não, não, não. Isso aí você pode fazer também. Depois que você tiver preenchido aquela leitura com os elementos imaginativos. Se você for fazer antes, então você está secando o material. Tá certo? E então você cai, então, numa espécie de intelectualismo masturbatório que não leva a coisa nenhuma e que é profundamente insatisfatório. Como as pessoas que praticam isso sentem que é insatisfatório, sentem que não resolve nada. Então, elas têm que valorizar aquilo socialmente, dando a impressão de que é uma atividade, né, intelectual muitíssimo importante e cheia de um treco que eles chamam de rigor. Né? Mas, claro que tudo isso é, quer dizer, um teatro de segunda categoria, um teatro mambembe. Né? A verdadeira leitura de Platão, ou de qualquer autor da antiguidade, começa, vamos dizer, com esta participação imaginária profunda. Esta participação pode, em seguida, ser completada pela investigação histórica. Você vê que quando o Friedlander busca algumas informações no campo histórico para completar a sua experiência da leitura, ele está partindo de uma experiência imaginativa e depois é que ele está calçando aquilo na realidade dos fatos. Então, nunca ao contrário. É nunca primeiro a investigação filológica ou a análise de texto, etc. E depois isso. Nunca isso. Então, para isto, significa que você precisa ter, vamos dizer, uma imaginação possante, né? Capaz de se desligar do imediato, mas se desligar sem se alienar dele. Você não pode, não se trata de você viver no mundo da lua, né? Trata de você integrar a experiência momentânea, já muito banal, num mundo maior. Tá certo? Agora, se você sente que a experiência imediata, que o meio imediato, está oprimindo você e você quer fugir dele, aí você está lascado. Porque não se trata de fugir, trata-se de engoli-lo e transformar em outra coisa. Então, essa coisa, vamos dizer, das canções que eu estou falando serve muito bem para isso. Quer dizer, para você ligar ou desligar, né, do ambiente conforme você sinta que os estímulos são úteis ou inúteis. Quer dizer, você tem que se colocar ali não como uma pobre vítima que está sendo levada daqui para lá pelos estímulos ambientes, mas como o presidente de uma multinacional, entendeu? Que não recebe qualquer um na sala dele, entendeu? Você quer falar comigo? Você tem que passar pela secretária, pelas relações públicas, pelo não sei o quê, e daí eu vou ver se te dou atenção. Quer dizer, eu estou sabendo que você está ali, estou sabendo que você está solicitando a minha atenção, mas não vou te receber assim, sem um sério motivo. Tá certo? As solicitações de atenção. Isso é uma coisa que pode destruir a sua vida intelectual por completo. E se você se sentir como um bichinho acuado e tentar fugir para o mundo de sonhos, aí é que ela vai te perseguir, tá certo? Então você tem que ter uma espécie, adquirir uma espécie de soberania sobre esta coisa, né? Não tema, se você for capaz de fazer isso sem magoar as pessoas, então você é um artista. em geral, poucas pessoas são. Né? Eu estou lendo, por exemplo, uma biografia de Ezra Pound, e Ezra Pound não conseguia fazer isso. Ele só conseguia defender o seu mundo interior sendo mal educado. Tá certo? E veja, Ezra Pound era um gênio, não era qualquer um. Né? Então, mas ele não tinha esta habilidade, né, de recusar atenção sem que nem as pessoas percebam. Eu tenho, aí eu sou super, nesse ponto eu sou super raw pound, né? Eu posso estar com uma pessoa durante 2 horas, não presto atenção numa única palavra que ela está dizendo e a pessoa não percebe, acha que eu estou interessadíssimo. Né? Então, mas. Eu desenvolvi isso quando eu comecei a ir para a escola, que minha mãe ia me acordar. Né? Então eu estava na cama, eu fingia que estava acordado e conversava com ela, mas eu estava dormindo. E ela ficava crente que eu já tinha acordado, estava no último sono. Então, quer dizer, cada um inventa os recursos que puder. Tá certo? Mas sempre busque, vamos dizer, a continuidade da sua melodia interior. Isso aí é. Sem isto você não vai conseguir se defender. Mais ainda, como você vive no Brasil, e o ambiente brasileiro é só banalidade e é só, vamos dizer, é uma coisa de sanguessuga, né? Todo mundo é um sanguessuga de atenção no Brasil. Para qualquer mesquinharia, né? Quer dizer, o sujeito. Por exemplo, eu conheço pessoas que adoram conversar sobre doenças, né? Ah, eu tenho tantas pontes de safena, não sei o quê, eu sofri um AVC, não sei o quê, papapá, papapá, e espero que ele preste atenção, espero que ele preste atenção nessa porcaria. Né? Outros vêm nos contar as suas realizações no campo erótico, né? Coisas desse tipo, né? Então. Basta você ligar a televisão no Brasil e pronto, você recebe uma inundação dessas coisas. Né? Não tem nada, nada, nada que preste. E se você vai, diz, bom, agora eu vou para a universidade, eu vou para um ambiente mais civilizado, né? O que que eles vão te dar lá? Vão te dar como aquela menininha que trabalhou no filme, até esqueci o nome do filme, é Um Contra Mil, uma coisa, o Mil Contra Um, baseado no livro do William Lima da Silva, que era o chefe do Comando Vermelho. Então aparece lá uma atriz dando uma entrevista, dizendo, não, porque aqui a gente vive no mundo da classe média carioca, mas daí eu li os livros do Fulaninha de Tal, que mostra, né, toda esta coisa do banditismo e tal, foi um outro mundo que eu descobri. Então ela acha que quando ela descobriu o narcotráfico, né, ela teve uma ampliação cultural absolutamente formidável. E eu me lembro que desde os anos 40, mais ou menos, tem pessoas que passam por essa experiência, descobrem que existe o banditismo em torno, né? E não pensar que o banditismo também faz parte da própria banalidade em torno, né? Você teve uma ampliação do seu horizonte sociológico, adquirindo informações que, no fim, não têm importância nenhuma. Não é isso? Se você pensar o que que são esses 50 mil brasileiros que morrem por ano, né? São a repetição banal de uma realidade macabra. Quer dizer, o macabro se tornou banal também. Então, eu não creio que esta penetração nas misérias sociais seja efetivamente uma ampliação da inteligência, um crescimento da inteligência. Por quê? Porque ela se constitui apenas, vamos dizer, de dados homogêneos. Né? Isso quer dizer que milhões de cigarros de maconha, né, milhões de pacotinhos de cocaína, não contém nenhuma informação a mais, além do primeiro cigarro de maconha ou do primeiro pacotinho de cocaína. Tá certo? Então, isso aí, vamos dizer, são informações deste tipo que você tem acesso nas universidades. Quer dizer, eles vão te fazer uma penetração na banalidade, uma absorção de banalidade, né, disfarçada de tomada de consciência. Alguns chamam a certo chamado de conscientização, essa porcaria. Então, como não há mudança, não há acréscimo qualitativo, não é ampliação nenhuma. Você está apenas tomando nota de mais fatos banais que não significam grande coisa. Agora, isso não acontece, por exemplo, quando você lê um diálogo de Platão, porque ele vai inaugurar possibilidades cognitivas que você não tinha antes. Ele não está apenas te dando novos fatos da mesma ordem, do mesmo plano, mas está te elevando a um outro plano, de onde todos os fatos aparecem transfigurados. E é esta a experiência que você tem que ter. Não é isso? Mas, na Universidade Brasileira, você é capaz de até transformar um texto de Platão numa investigação de banalidade. Você veja que, por exemplo, nos últimos 30 ou 40 anos, começaram a aparecer milhares de livros onde a obra dos poetas, dos filósofos, etc., etc., é diretamente associada à sua vida sexual real ou suposta. Porque eu acho assim, qualquer investigação da vida sexual ali é sempre suposta. Se há uma coisa que ninguém fica sabendo, na verdade é isto. Mas você pode ouvir falar alguma coisa, especular. E o mais incrível é as pessoas acharem então que a vida sexual é o centro de construção da personalidade. O que é uma coisa realmente impossível. Se é uma coisa impossível, é esta. Mas as pessoas apelam para o Dr. Freud, e o máximo que eu posso dizer com o Dr. Freud é que é o seguinte, é que é um sujeito inconsciente, idiota. Um cara que não tinha mais mínima autoconsciência e que inventava coisas para justificar uma mitologia pessoal dentro da qual ele viveu, de certo modo, para justificar que comia cunhada. Então, em matéria de conhecimento da alma humana, o Dr. Freud não é nenhuma autoridade. Embora alguns fatos que ele tenha observado de fato existam. Mas isso não quer dizer nada. Muito bem. Também em função do mesmo problema, e já que eu estava falando na biografia do Pound, então, me perguntaram para o Pound o que. Pound esteve na cadeia durante 12 anos, né? Sem nenhuma acusação formal, sem nenhum processo, até hoje não se sabe exatamente o que ele estava fazendo lá. Mas aí perguntaram para ele, e todo dia recebia visitas. Então perguntaram para ele do que ele conversava com as visitas. Daí ele respondeu com uma citação latina que eu não sei, eu acho que é de Virgílio, mas não tenho certeza. Ele respondeu: De literis, de armis, prestantibus que ingenies. Quer dizer, de letras, de armas, né, e de gênios formidáveis. E daí dizia ele que são as únicas coisas das quais as pessoas inteligentes devem conversar. Então, as conversas também são extremamente importantes para isso. Quer dizer, se no seu círculo imediato você não tem com quem conversar de letras, de armas e de gênios formidáveis, tá certo? Não converse sobre nada. Tá certo? Você vá para a internet, conversa com seus companheiros de seminário de filosofia sobre alguma coisa que preste. Se bem que no próprio fórum do seminário de filosofia, eu vi gente baixando o nível da conversa. Baixando o nível da conversa não quer dizer que diz palavrão, não quer dizer que diz coisa feia, não é disso que eu estou falando, né? Não estou falando do ponto de vista, quer dizer, da moral banal, não é disso que eu estou falando. O que no Brasil também se chama de nível é outra coisa. Alto nível no Brasil significa um fingimento de polidez, né? Também não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da substância dos assuntos discutidos, né? Quer dizer, o indivíduo que entra no fórum do seminário para ver com small talk, dizer, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Small talk você pode ter com o homem do posto de gasolina, né? Com a sua empregada e assim por diante. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, mas muito séria, muito séria. Small talk é proibido. Uma pessoa de estudo, um homem de estudo, nunca tem small talk. Nunca. Então, o que quer que diga, mesmo que pareça small talk, tem que estar carregado uma segunda, uma terceira. camadas de sentido e tem que ser algo que está enriquecendo realmente a convivência. Tá certo? Então, infelizmente, no Brasil, há muito tempo não se tem esse tipo de diálogo. Quer dizer, ou você tem só o small talk, ou você tem um fingimento de vida intelectual no nível universitário puramente profissional. Que é exatamente o que você pode encontrar em pessoas da USP. Mas eu, não, sinceramente, eu não conheço nesse meio universitário brasileiro, nunca conheci uma única pessoa capaz de manter conversas, por exemplo, como eu mantinha com o Bruno Tolentino. Que era exatamente isso, de literis, de armis, prestantibus qui ingenis. Era só isto que nós falávamos, só isto o tempo todo. Não quando estava fazendo piada, era isto. Né? Então, eu tive a felicidade de ter esse convívio com o Bruno, embora durante pouco tempo. E poder saber, então, o que é uma conversa verdadeiramente civilizada entre pessoas de estudo. Mas isto não se vê no Brasil. Porque o elemento fundamental nessa conversa, vamos dizer, é a sinceridade. É que ela seja um depoimento efetivo sobre o que ele passa na alma e é necessário que todos os elementos culturalmente assimilados, de literatura, de história, etc., etc., tenham se transformado em vivências interiores. Não pode ser só um negócio de, como é que se diz, de externo. A gente foi, por exemplo, o Bruno, ele decorou milhares de poesias, milhares. Assim como eu estou sugerindo que vocês ouçam essas canções, ele tinha poesia europeia inteira. Né? E eu acho que ele leu tudo o que interessava. Ele, de tudo que ele leu, ele guardou de memória pelo menos 20%. Né? Então, isso se incorporou na alma dele. Né? Então, havia aspectos na alma do Bruno, né, que eram, por exemplo, Saint-Jean-Pierre, né, que eram Eugenio Montale, que eram o Ungaretti. Essas eram dimensões internas da alma dele. Certo? Então, esses, mediante esses poemas, ele se dizia, ele se mostrava para mim através dos poemas decorados, quando não dos próprios poemas dele. Né? Tá certo? Então, note que isto é conversa de intelectual. E sem isto, não dá para fazer nada. Você é capaz de imaginar, por exemplo, sei lá, São Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno conversando de banalidade, de besteira? Ou sentar ali para reclamar da vida? Ah, a gasolina está cara. Né? Ninguém não tinha gasolina, né? Era qualquer outra coisa. E perdendo tempo com isso, isso é impossível imaginar. Tá certo? Então, o small talk é uma forma de parasitismo. É uma coisa vampiresca, realmente. Né? E às vezes as pessoas mantêm isso apenas porque elas acham que os outros esperam que elas façam exatamente isso. Né? Eu digo, olha, se você não tem nada valioso para falar, fique quieto, pô. Então, eu acho que é inteiramente normal. Pessoas que são amigas, que gostam muito uma da outra, ficar quieta horas. Até que a Isabela, ela é minha testemunha. Ela ia trabalhar no meu escritório, ficar sentadinha na mesa dela, eu ficar aqui, eu estou ali lendo uma coisa, ela lá, de cada 3 horas saía umas palavrinhas. Né? Ela nunca ficou brava comigo, porque eu não falava nada. Então, isto é normal, quer dizer, esta ansiedade de falar, esse temor do silêncio, isso aí corrompe as pessoas. Né? Às vezes, por exemplo, esses dias teve aqui o padre Paulo Ricardo, ficou vários dias na minha casa. Né? Nós não tivemos um único momento de small talk. Tudo que nós estávamos falando, mesmo que fosse engraçado, mesmo que fosse piada, era mortalmente sério. Porque eram os nossos destinos, as nossas... O nosso destino eterno que estava sendo discutido ali. Né? O tempo todo. Então, Do mesmo modo que eu sugiro que vocês absorvam e decorem centenas, milhares de melodias, faça a mesma coisa com poemas. Ou, quer dizer, com qualquer trecho lido que diga alguma coisa à sua alma. Guarde aquilo com uma preciosidade, porque aquilo é a maneira de você se expressar. Às vezes um autor disse com tanto vigor certas coisas que estão muito próximas de nós e que nós não conseguiríamos dizer melhor, né? Uma vez eu pedi ao Bruno Tolentino uma definição de poesia. E ele disse, poesia é uma maneira memorável de dizer. Quer dizer memorável? Tome a palavra memorável, não só no sentido de elogio, mas no sentido de ser aquilo que se deve guardar na memória. Então, quer dizer, você ter inúmeros poemas dançando na sua cabeça, criam para você instrumentos de expressão que um dia podem ser enormemente úteis. Não só para, vamos dizer, a resolução de problemas filosóficos, mas para a expressão da sua experiência. Daí justamente vem o tópico seguinte desta aula. Um dia eu estava num restaurante, eu, o padre Paulo Ricardo e a nossa amiga Michelle. E a professora Margarita, né, que é a mãe da Michelle, e surgiu aquele famoso problema, né, do tal do sexo fora do casamento. Eu nunca entendi o que essa expressão quer dizer. Porque se o casamento é um sacramento e quem oficia o matrimônio não é o sacerdote, mas são os próprios noivos, então na hora que você foi para a cama com a dona, você casou com ela automaticamente, embora não saiba. Então não existe sexo fora do casamento, só existe casamento e adultério. Então você fez um primeiro casamento, depois fez uma sucessão memorável de adultérios. Então, todos estavam tentando expressar qual é a diferença entre o sexo fora do casamento e o sexo no casamento. Né? Então surgiu a ideia de... Surgiram as expressões padronizadas, que é o sexo por prazer e o sexo com algum significado. E eu interferi dizendo exatamente o que eu vou dizer para vocês agora. Então, nenhum ato humano é sem significado. Não está nos poderes humanos fazer algo que escape do reino semântico. Não existe isso. Qualquer coisa, por mais mínima que você faça, significa algo, remete a alguma outra coisa, sempre. Então não é possível esse negócio, vamos dizer, do sexo por prazer. Então, o que acontece é que as pessoas têm uma experiência e elas não sabem expressar aquela experiência. Então, elas apelam a um estereótipo. Como a palavra prazer entrou em circulação, desde que o Dr. Freud inventou o princípio do prazer, então as pessoas dizem, é prazer. Eu digo, mas espera um pouquinho. Não é possível algum indivíduo ter a mais mínima excitação sexual por desejo de prazer. Isto é impossível. Prazer é um conceito abstrato. Conceitos abstratos, meu filho, não excitam ninguém. Quando você sente uma excitação sexual, é em relação a um objeto real, que pode ser um objeto fisicamente presente ou um objeto imaginário, se você for um masturbador compulsivo. Mas este objeto imaginário não é um conceito abstrato. Né? É alguma pessoa, tá certo? Alguma situação, tá certo? Então, o que as pessoas buscam no sexo? Eu digo que elas buscam este objeto. E não o prazer. O prazer é um nome que elas dão. Quer dizer, há um conjunto de sensações que acompanha aquilo, mas o objetivo não é o prazer, o objetivo é aquele objeto mesmo. Né? Tá entendendo? Então, quando você diz que sexo por prazer, não, você está usando uma expressão metonímica. E você está designando a coisa por um efeito subjetivo remoto e não pela substância dela. Ora, se as pessoas não conseguem, às vezes, nem expressar, vamos dizer, experiências mais simples, quanto mais será difícil para elas expressar, vamos dizer, o que é a experiência sexual. Então elas acabam usando, né, metáforas, metonímias e tomando essas coisas como se fossem realidades. Então falam, tem que o sexo por prazer e o sexo por não sei o quê. Entendeu? Eu digo, olha, sexo por prazer nunca existiu. Nunca, jamais, a não ser que o sujeito pense no conceito de prazer e fique excitado com isso. É uma perversão nova que eu acabo de inventar. Tá certo? O sujeito pensa, lê lá no dicionário, prazer. Tal coisa e começa a ficar tarado. Né? Isso nunca aconteceu, muito menos para mim. E eu suponho que nunca tenha acontecido para ninguém. Tá certo? Mas então eu pensei. Até hoje, tanta gente fala de sexo, de amor, de prazer, de casamento, mas eu nunca vi ninguém descrever exatamente o que é a experiência sexual. Porque as pessoas não são capazes de descrever a experiência. Quando você não consegue expressar a experiência, você a troca por alguma palavra estereotipada que você imagina que os outros estão entendendo. Então a pessoa se comunica através, vou dizer, de uma espécie de código, né? Onde, de certo modo, cada um reconhece do que o outro está falando, sem precisar expressá-lo. Tá certo? Só que este modo de comunicação é extremamente problemático, porque o conteúdo verbal, que depois você pode associar a essa experiência, pode ser completamente inadequado e ir para longe da realidade. É o que é exatamente o que acontece neste assunto em particular. Então eu pensei assim, bom, como é que eu vou. Eu já tinha, claro que não foi naquele momento que eu pensei no assunto, eu já tinha pensado muitas vezes. O que a pessoa está procurando no ato sexual? O que ela, não é o que ela está procurando, o que ela está fazendo realmente, é? Então, eu tinha na minha cabeça uma descrição fenomenológica da experiência, tá certo? Em primeiro lugar, qualquer ato sexual, tá certo? Será bom, seja mau, será lícito, ilícito, será normal, será pervertido, que tenha você lá a opinião que tenha, ele é sempre um contato, a busca de um contato. Sem contato. No ato sexual. Pode ser até o contato imaginário, tá certo? Mas se não houver a expectativa desse contato, não há ato sexual, não há excitação, não há coisa nenhuma. Se o sujeito começar a pensar assim, eu estou sozinho, trancado no meu banheiro, não há ninguém aqui além de mim mesmo, e eu não estou nem mesmo conseguindo pensar, né, numa mulher pelada, num objeto qualquer, né? Daí simplesmente acabou o sexo, meu filho. Quer dizer que mesmo o sexo solitário implica o impulso de um contato. Então, este primeiro elemento. Tá certo? Esse contato, então, é o quê? Ele rompe a sua solidão corporal. Não é isso? Então, cada um de nós. Se sente isolado no seu corpo. E esta é uma situação realmente insuportável. Você está como que. Se tudo o que você experimenta no mundo, tá certo? Viesse apenas do seu corpo, você seria a criatura mais solitária do mundo. Você estaria realmente dentro de uma prisão. Essa experiência gnóstica do corpo como prisão. Já expliquei várias vezes que eu não. No meu entender, o gnosticismo não é uma doutrina. É um conjunto enorme de doutrinas, inclusive contraditórias, que tenta expressar uma experiência. Essa experiência é uma constante da da existência humana. Todo mundo tem a experiência agnóstica. E esta solidão corporal é um dos elementos fundamentais que induzem, vamos dizer, o sujeito a buscar alívio em teorias agnósticas que ele inventa para esse fim. Então, desde logo, nós não aguentamos viver fechados nos nossos corpos. Se não fosse isso, ninguém teria experiência sexual alguma. Tá certo? É claro que não é só o sexo que rompe isso. Quando você é pequeno, sua mãe e seu pai te carregam no colo e te enchem de carinhos, por que que eles fazem isso? Por que que um bebê está chorando e você pega e o afaga e ele acalma? É a experiência da solidão corporal. Como diz, ele não está se aguentando. Ou seja, a situação de imanência, imanência transcendente é aquilo que está para além de nós, e imanente é o que está só em nós. A situação de imanência em nós mesmos é insuportável. Desde que nós nascemos. Só que depois nós crescemos e ninguém mais nos pega no colo. Não é isso? E, frequentemente, a gente vê as pessoas viverem, vamos dizer, num distanciamento corporal absolutamente angustiante. Em certos ambientes, você vê que o que aconteceu outro dia com o sujeito que estava, acho que foi no Brasil, né? O sujeito foi preso porque estava afagando o filho. Dando um beijinho no filho na praia. Filha. A filha, é. Acho que era um italiano, turista italiano. Estava lá fazendo carinho na filha. Foi preso como pedófilo. Você vê que tipo de mundo nós estamos entrando, hein? Quer dizer, aí você pode... você pode se travestir, se vestir de mulher, se vestir de freira, ir na igreja, entrar na fila da comunhão, né? E ninguém pode reclamar disso, mas você não pode afagar a sua própria filha. Claro, é um mundo louco, né? Então, esse contato assinala de cara a absoluta necessidade do indivíduo transcender os limites da sua corporalidade. E ele transcende na medida em que as sensações dele, sensações corporais dele, são determinadas pelas sensações corporais de um outro, que não é ele. Isso acontece em qualquer relação sexual. Mesmo as mais doentias e mórbidas. Até no estupro isso acontece. Quer dizer, o estuprador precisa que a sua vítima sinta algo. E isto que a vítima sente vai determinar o que ele sente. Está entendendo? Então, isso acontece em qualquer relação sexual, por mais crua e elementar que ela seja. Então, há uma autotranscendência ali, de qualquer maneira. Então, quer dizer, até um psicopata estuprador tem esta experiência. Você denominar isso de prazer é até você diminuir as coisas. Porque isso, evidentemente, é uma libertação do isolamento corporal. Então, bom, esses dois elementos estão sempre presentes. Há um terceiro elemento que está presente, que é o elemento genético. Quer dizer, em qualquer relação sexual, você está colocando em movimento certos fluidos que contêm todo o seu código genético ali dentro. Quer você queira, quer não. Até o masturbador encerrado no seu banheiro é com esse material que ele está lidando. Quer ele pense nisso ou não. Tá certo? Isso quer dizer, vamos dizer, que numa relação sexual existe um encontro entre duas linhas de herança genética que vem desde o começo do mundo. Isso acontece realmente, quer você esteja pensando nisso ou não. Quer dizer, isso é vamos dizer, a substância real do ato sexual. Então, quer dizer que estas linhas que são, em princípio, são separadas, elas se encontram, né, de modo que a transcendência da limitação corporal de cada um vai até muito além do círculo de experiência individual. Então, quer dizer, no ato sexual você está participando da história genética da espécie. Mesmo que a sua relação não tenha, entre aspas, finalidade procriativa. É? Não é, na verdade, não existe finalidade procriativa. Existe a realidade da procriação, que está presente, quer você queira, quer não. E quer a procriação, vamos dizer, se realize ou seja frustrada. Ela está presente necessariamente. Tá certo? O que quer dizer que no ato sexual o indivíduo se transcende, não só, por assim dizer, horizontalmente, quer dizer, no contato com um outro, mas se transcende verticalmente, no sentido de toda a linhagem genética que está presente ali. De certo modo, é quase toda a humanidade que está participando daquilo. Note bem que isto não é um componente psicológico da relação sexual, é um componente substantivo. Né? No instante em que se estabelece este contato, quer dizer, fisicamente, ele tem uma série de acompanhamentos psicológicos que, em geral, são bem mais limitados do que a realidade do que está acontecendo. Quer dizer, aquilo que o indivíduo conscientiza, que ele sente conscientemente, não abrange tudo o que está acontecendo, né? Naquele ato. E o simples fato de não abranger impele o indivíduo a intensificar a experiência. Porque ele sempre sabe que tem alguma coisa mais para lá. Além daquilo que ele está sentindo, tem mais. Ele não sabe o quê, mas está presente. Né? E eu acho que quem quer que tenha transado uma vez na vida pode confirmar o que eu estou dizendo. Existe sempre um para lá. Quer dizer que existe uma espécie de tensão entre o que está realmente acontecendo e o círculo daquilo que as pessoas reconhecem, sentem que estão acontecendo. Então, existe também vários níveis de comparticipação psicológica. Mas o que é essa psicológica? Significa essa, o que eu quero dizer com psicológica? Quer dizer que as pessoas estão pensando? Eu digo, não, você sabe que durante a maior parte do ato sexual, você não pensa coisa nenhuma. Você só tem percepções. E isso significa que a atividade mental é reduzida ao mínimo. Ora, como é possível você sentir tanta coisa se a atividade mental está se reduzindo ao mínimo? Isso quer dizer que você está tendo ali o tipo de percepção que você tem no experimento de morte próxima. Dito de outro modo, as pessoas que estão se juntando, elas estão inteiras ali. Não está só a parte que elas sabem. Então, vamos dizer, bom, são as duas almas imortais. São as pessoas inteiras. Note bem que isso acontece em qualquer relação sexual, mesmo a mais banal. Quer dizer que ela só pode ser banal no sentido do que o indivíduo capta, não no sentido do que está acontecendo. A parte psicológica, quer dizer, o que os indivíduos envolvidos captam, frequentemente é tão reduzida, que ela vira uma caricatura do que realmente se passou. Quer dizer, a imensa riqueza daquele acontecimento escapa às pessoas. Escapa por quê? Porque a sua mente não está preparada para a realidade do que ela está vivendo. É? Isso quer dizer que depois, mediante uma palavrinha ou duas, o indivíduo pode reduzir o significado do que se passou. Mas nem por isso ele deixou de viver a experiência na sua totalidade. Não é isso? Então, aí surge sempre o problema de como articular essa tensão entre o que efetivamente se passa e o que você absorve. Então, na medida em que existe, vamos dizer, uma insinuação da presença da alma imortal, é justamente neste momento, é justamente por este fator que aquele momento da relação sexual lhe parece interminável. Como se aquilo fosse durar para sempre. Ou como se aquilo tivesse abolido o tempo. Essa abolição do tempo equivale à diminuição da atividade cerebral. E, portanto, à abertura para dimensões maiores. Isso está sempre acontecendo. Né? Agora, a narrativa que a pessoa faz da experiência para si mesma pode ser extraordinariamente reduzida. Isto quer dizer que aqueles dois que participaram daquele ato, naquele momento, e que abriram um para o outro toda esta imensidão de experiência, podem não ser capazes de se comunicar sobre ela depois. Quando você nota esta coisa da diminuição da atividade mental e, ao mesmo tempo, a ampliação da experiência, você entende por que a expressão bíblica conhecer. Abraão conheceu Sara. Quer dizer, naquele momento ele sabe tudo a respeito de Sara, e Sara sabe tudo a respeito dele. É? Porque não são dois eus narrativos ou dois eus sociais que estão no contato periférico. E também não só são dois corpos que estão ali se esfregando. É? Os corpos estão se esfregando, sim. Mas através deles aparece tudo isso. Se fosse somente os corpos se esfregando, você não sentiria mais nada do que quando você se coça. Ou uma pessoa coça as suas costas. Então, isso quer dizer que a riqueza do ato sexual, ela pode se incorporar em mais ou em menos à sua experiência consciente, ao seu eu narrativo. Mas é claro que aí também existe uma espécie de comproporcionalidade. Só é possível fazer isso junto. Não dá para cada um fazer por conta própria. Isso quer dizer que, de certo modo, a sua percepção do que está se passando depende da percepção que a outra pessoa tem. Quer dizer, ou existe um acesso consciente a essa dimensão mais vasta da parte de ambos, ou a percepção que cada um terá daquilo será diminuída. Então, a comunicação se dá, então, no nível do transcender a limitação do corpo. Se dá no nível do encontro genético. Se dá no nível da suspensão da atividade mental e aumento paradoxal da percepção. Se dá no contato entre duas almas imortais, ou seja, dois eus tomados na sua verdadeira, total realidade. Não eu subjetivo. E pode se dar também, mas nem sempre, no intercâmbio consciente da experiência. Aí é que se cria um problema, né? Porque isso não é possível com todo mundo nem a qualquer momento. Então, existem também vários elementos periféricos que não têm nada a ver com a substância do que está acontecendo, mas que fazem parte da acidentalidade. Por exemplo, a situação social na qual se dá este ato. As pessoas são marido e mulher, são um par de amantes, são dois desconhecidos que se encontraram na esquina. O que que é? Tem a interpretação que elas fazem da sua posição perante a sociedade naquele momento. Nós estamos aqui, por exemplo, totalmente protegidos do olhar intruso, né? Ou tem gente sabendo, pelo menos o porteiro do hotel está sabendo, né? Tem alguém sabendo, né? Tem, vamos dizer, alguém maliciando o que nós estamos fazendo, né? Tem alguém invejando, tem tudo isso. E toda esta parafernália, tá certo? Que inclui as leis, o Estado, a moral, etc., etc., etc., interfere naquele ponto. E cria uma espécie de, como se diz, um ruído. Esse ruído pode ser tão grande que ele abafa o que está se passando. Não é isso? Bom, então, são esses os elementos que compõem a experiência sexual. Compõem na realidade da coisa, né? Isso se obtém não analisando o conceito de sexo, mas analisando a experiência do ato sexual. Analisando, decompondo e expressando. Tá certo? Então, eu creio que quando eu disse isso, ali naquela conversa, eu esclareci alguma coisa, eu acrescentei um algo que os demais interlocutores puderam reconhecer como verdadeiro. Embora eu nunca tivesse pensado nada disso, talvez, né? A expressão da experiência é a coisa mais importante em tudo isso que nós estamos estudando. Porque só isso que garante que há alguma relação entre nossas ideias e realidade. Em geral, a atividade pensante humana se desenvolve numa esfera sufocantemente verbal e formal. São palavras, são conceitos que se decompõem e o substrato de experiência ali é pouco ou nulo. Então, eu garanto para vocês que sempre, sempre, sempre que alguém está falando de sexo por prazer, seja a favor ou contra, não sabe do que está falando, está usando meras palavras. E pode ser que a pessoa tenha alguma experiência real, mas como ela não se transpõe no campo da palavra, pode ser que a palavra acabe predominando sobre a experiência e o indivíduo acaba acreditando não no que ele vivenciou, mas no que ele disse. Aquilo que nós dizemos sempre nos compromete. Então, logo nós damos um nome a uma coisa, nós nos comprometemos a olhar esta coisa sob o ângulo dessa definição. E, frequentemente, acabamos não enxergando mais nada senão o que está naquela definição. E daí a conversa virou, né, o cambalache, né? O cambalache é a troca de objetos que não valem nada por outros que não têm valor nenhum. E é disto aí justamente que nós temos que fugir. Por isso é que eu acho, vamos dizer, que a formação em filosofia é muito mais um problema, vamos dizer, moral e psicológico do que um problema de estudo. É muito mais a questão de ajustar o foco da pessoa para ela entender o que que Platão estava fazendo com aquele diálogo. Ele estava tentando fazer isto. Quando a experiência se transpõe, quer dizer, em linguagem técnica filosófica, como começa a acontecer com Aristóteles, depois se consolida com a escolástica, você está supondo, vamos dizer, todo um círculo de pessoas que participam das mesmas experiências em profundidade. Como, por exemplo, né, a experiência cristã da qual participavam todos os filósofos escolásticos, sem exceção. Então, eles podiam usar aquela linguagem técnica porque eles tinham a certeza assegurada de que o campo de experiência era o mesmo. Ora, quem pode ter essa mesma certeza hoje? Ninguém. Quer dizer, num estado, vamos dizer, de fragmentação cultural como nós estamos, onde existem, vamos dizer, abismos quase intransponíveis entre culturas, essa história de globalização cultural, isso é um mito, isso não existe absolutamente. Eu vejo, por exemplo, que cada vez mais traduzir uma coisa do inglês para o português está se tornando difícil. Quer dizer, ele não consegue encontrar as palavras para transpor a experiência de um país para outro. Quer dizer, a exportação de cultura está virando uma coisa impossível. Se transporta só simulacro, só aquilo que já é padronizado. Mas o verdadeiro intercâmbio está cada vez mais difícil, né? Do mesmo modo, como não existe mais esses círculos de intelectuais que podem, vamos dizer, através de elementos acumulados na cultura, ter um intercâmbio efetivo das suas experiências, então, nestas situações, você pode, na quase totalidade dos casos, você pode presumir que não há um campo de experiência comum. E que, portanto, as palavras estão sendo trocadas por outras palavras, sem a substância de experiência. E isso é exatamente aquilo do qual queremos fugir. Isto não é possível ser feito no ambiente, fazer num ambiente universitário. De jeito, em nenhum ambiente universitário do mundo, hoje em dia. Você vê, uma coisa que me espantou aqui foi quando, logo que eu cheguei aqui, um dos círculos de intelectuais que eu mais respeito aqui é a turma do Eric Weber Forum, né? E eu cheguei aqui, comecei a acompanhar o noticiário e vi que nenhum deles estava entendendo o que acontecia no caso da candidatura Obama. Eu falei, como é possível? Pessoas tão inteligentes. Então eu dizia algumas surpresas, eles diziam, não, você é muito pessimista, né? Você está enganado. Tá? Bom, passou um ano, todo mundo, tem razão. Então isso quer dizer que a qualidade da sua formação intelectual não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Né? Porque se ela é adquirida num meio acadêmico apenas, você só tem intercâmbio profissional. O círculo pessoal de intelectuais, que são amigos, que se conhecem e que podem trocar experiência em profundidade, este é o verdadeiro campo de aprendizado. Não é a escola, não é a universidade. Eu contei para vocês que, quando eu dava aula no Rio de Janeiro, nós bolamos lá uma série de entrevistas com intelectuais brasileiros que tinham entrado em ação, que tinham aparecido na década de 30. Que foi, década de 30 e 40, foi a mais brilhante da cultura brasileira. E a pergunta era, onde vocês aprenderam? A resposta de todos foi esta, nos encontros pessoais. Não foi a universidade, mesmo aqueles que tinham estudado no exterior, nas melhores universidades, não foi aí que aprenderam. Isso quer dizer que o encontro é a circunstância básica. Depois, investigando mais a história, eu vi que isso aconteceu, por exemplo, entre os escolásticos, isso aconteceu na Áustria no começo do século, isso aconteceu na época do romantismo alemão. Em vários momentos onde você teve florescimento intelectual extraordinário, foi entre grupos de pessoas que se conheciam, e que às vezes tinham até mais do que amizade, tem até parentesco, um casal com a irmã do outro, uma coisa assim, né? Então, eu queria que vocês aproveitassem essa coisa que existe no fórum para tentar este tipo de convívio. Mas que isso no Brasil não existe há muito tempo, ninguém tem prática disto, tá certo? E as pessoas às vezes têm dificuldade de conceber o que é uma conversa de alto nível intelectual, no qual as pessoas não falam como profissionais ou como intelectuais públicos, mas falam com o coração na mão. Está entendendo? Quer dizer que se você está filosofando, discutindo ideias, etc., você não está exercendo a função pública. Tem que ser a sua verdadeira pessoa que está ali presente, com toda a sua sinceridade, com toda a sua presença humana. Então, eu acho que esse fórum existe para isso. E aos poucos nós vamos ter que chegar lá. Bom, vamos fazer um intervalo aqui e depois. Então vamos tentar responder aqui algumas perguntas. Eu recebi tantas perguntas e tão interessantes que eu fico até atrapalhado aqui. Mas antes de responder, eu queria lembrar que na aula passada eu me referi a um falecido amigo meu, José Carlos Bardavil, e depois eu recebi da aluna Miriam Macedo uma mensagem dizendo que ela conheceu o Bardavil, foi muito amiga dele, trabalhou com ele no Globo. É, fiquei muito, muito contente com isso. É sempre bom descobrir essas afinidades. O Bardavil foi realmente uma perda. Eu acho que foi o jornalista mais sério, mais honesto da geração dele, além de escrever maravilhosamente. Foi uma perda mesmo. É, queria começar aqui respondendo a pergunta do Lucas Lacerda. Uma pergunta de ordem técnica muito importante. Ele diz: a primeira leitura dos diálogos de Platão que eu faça deve já considerar os esclarecimentos de Giovanni Reale quanto aos ensinamentos não escritos? Pergunto isto porque as alusões às doutrinas não escritas deixadas nos diálogos fazem com que Giovanni Reale dê a tais passagens um sentido que certamente passa despercebido ao leitor desavisado. Então, a resposta é a seguinte: o que mais importa, vamos dizer, é esse enriquecimento imaginativo que você obtém direto da primeira leitura. Ainda que ela te leve a imaginar as coisas não exatamente como Platão as dizia. Ou seja, ainda que você com isto tenha acesso não ao platonismo histórico, mas apenas ao seu platonismo pessoal, que pode ser um pouco diferente do platonismo de Platão. Tá certo? Mas se você não tem primeiro, se você não tem não cria primeiro esta experiência imaginativa sua a partir do texto, qualquer tentativa de você corrigir a sua interpretação à luz dos dados histórico-filológicos só vai atrapalhar, porque você vai estar operando em cima do nada. Quer dizer, esse filologismo prematuro mata a inspiração filosófica. Você vê que o Mário Ferreira dos Santos, ele conseguiu fazer aquela maravilha, que é o livro Pitágoras e o Tema do Número, justamente porque ele não tinha informações históricas precisas que esclarecesse algum ponto sobre o pitagorismo. Então ele diz: eu não sei se esse meu pitagorismo corresponde ao pitagorismo histórico. Eu estou dizendo aqui não o que Pitágoras efetivamente pensou, mas talvez o que ele deveria ter pensado. E ele, graças a esta liberdade, ele pôde criar aquilo. É claro que se houvesse documentos para esclarecer todos os pontos, ele teria a obrigação de, depois de inventar, ou seja, a sua interpretação pessoal do pitagorismo, fazer a referência histórica, mas não antes. Tá certo? Então, a resposta é a seguinte: a primeira leitura dos diálogos de Platão que eu faço deve já considerar o esclarecimento de Giovanni Reale quanto aos ensinamentos não escritos? A resposta é definitivamente não. Esqueça a filologia, esqueça a história e leia o texto como se você estivesse lendo um romance, uma obra de ficção, e deixe que ele fecunde a sua imaginação. Pouco importa que o teu entendimento de Platão vá parar longe do Platão histórico. Nunca, mesmo que isso aconteça, você nunca estará sendo totalmente infiel. Por quê? Porque não há uma interpretação final de nenhuma filosofia. Toda filosofia é uma matriz de outras filosofias possíveis. Ela é isso na sua própria origem. Então, se você, lendo Platão, você chegar a alguma ideia que Platão nunca teve, mas que ele poderia ter tido, você estará dentro do espírito do platonismo. E é isso que interessa. Agora, esta fidelidade externa ao texto, essa obsessão da fidelidade textual, confunde a filosofia com filologia, ou com história. No texto filosófico, o que você deve buscar sempre é a dimensão de veracidade e a inspiração, não a exatidão histórica. A exatidão histórica é uma segunda preocupação que você deve ter depois de você ter composto toda essa constelação imaginária, tá certo? Depois que ela se tornou já bastante rica e poderosa, aí sim você pode corrigir detalhes, se você tiver interesse histórico-filológico. Se não, não. Você vê aqui, com frequência, os grandes filósofos são maus historiadores dos outros filósofos. Quando você lê Santo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino modificou um bocado Aristóteles. Mas graças a essa modificação, ele construiu aquela catedral maravilhosa. Às vezes a interpretação que ele dá não é exata, mesmo porque São Tomás de Aquino não podia ler no original, ele não sabia grego. Tinha um amigo dele, o original traduzia e ele lia em latim. E escrevia seus comentários em latim também. Então, muitas vezes ele falha na precisão histórica, mas as falhas de precisão dele são absolutamente preciosas. Porque desenvolve outras ideias que eu digo, bom, que Aristóteles não teve, mas deveria ter tido. No caso, por exemplo, do estudo que eu fiz sobre Aristóteles, eu usei primeiro um método e depois o outro. Quer dizer, primeiro eu permiti que aquilo me inspirasse e que, vamos dizer, as analogias aparecessem sozinhas. Só muito tempo depois é que eu fui conferir para ver se era realmente assim no texto de Aristóteles. Para minha grande surpresa, era. Eu achei que eu estava inventando um Aristóteles, né? Quer dizer, pensando aquilo que Aristóteles deveria ter pensado para ser coerente com os propósitos dele. Não, mas depois eu vi que era possível obter a confirmação daquilo no, nos próprios textos. Confirmação que, é claro, é limitada, tá certo? Mas, no fim, eu cheguei à conclusão, não pode ter sido de outra maneira. Se o próprio Aristóteles não percebeu a unidade da teoria do discurso que está subjacente a tudo que ele escreveu, então essa teoria do discurso estava presente ali inconscientemente, mas ela estava orientando tudo o que ele fazia. Então pouco nos importa saber se isso foi consciente ou inconsciente, o fato é que está lá. Então, deixa as preocupações de ordem filológica para depois. Quer dizer, você tem que fazer aqui o contrário do que se faz na USP. Tá certo? Por que que a USP, em 70 anos de existência, não produziu um único filósofo? Nenhum. Quer dizer, um gasto obsceno de dinheiro público para ficar fazendo masturbação intelectual. Da produção intelectual da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, só o que se salva? Só o que se salva é o livro do Lívio Xavier sobre Descartes, tá certo? Que foi escrito por um sujeito que não estudou na USP, que era professor da USP, mas que não estudou lá. Vamos dizer, quando você chega. Quando chega ao ponto de surgir aquele livro do Paulo. Esqueci o nome do cara. Departamento Francês de Ultramar. Esqueci o nome do cidadão. Que é uma meditação sobre a esterilidade filosófica do Departamento de Filosofia da USP. Eu digo, olha, quando o máximo que você produz a meditação sobre a sua própria impotência. Eu me lembro do filme, a comédia Walter Matthau e Jack Lemmon, a primeira página, em que um personagem leva um tiro nos testículos e ele fica milionário com o livro As Delícias da Impotência. Então, isso aí é a USP. Vamos ver outra aqui. Ah, aqui, essa pergunta é importante. Márcio Hack. O senhor disse que um componente básico da relação sexual é que as sensações e reações de um determinam as reações e sensações do outro, mesmo nos casos mais doentios. Entendo que normalmente é assim, por existência do fenômeno da necrofilia, não indicaria que não é necessariamente assim? Não, Márcio. A inevitável ausência de reação do cadáver é a reação esperada. Senão, bastaria ele não, o necrófilo não transar com ninguém. Para que ele precisa da presença física de um cadáver? Porque ele quer uma resposta. Ainda que essa resposta seja a de uma ausência. Na verdade, vamos dizer, pensar bem, é uma resposta de uma intensidade tremenda, né? É uma coisa terrível isso aí. Oscar Aguiar. A partir de algumas leituras sobre estética, depreendi que linguagem é abstração, no sentido que ela pode falar das coisas, mas nunca chegar a ser as coisas. Por isso, uma vivência estética seria sempre uma experiência com que entramos em contato com as coisas sem a intermediação da linguagem. A linguagem nos conduziria até um determinado ponto. O mundo da linguagem seria um aquário no qual estaríamos imersos e a experiência estética se daria em todos os momentos em que puséssemos o nariz um pouco para fora desse aquário. A pergunta é, um desavisado não poderia viver tão imerso nesse aquário da linguagem a ponto de ingressar mesmo num segundo mundo? A Matrix não poderia ser entendido como uma crítica a tal imersão nesse aquário? Bom, então vamos por partes. É evidente que a finalidade da linguagem não é expressar totalmente a experiência, mas apenas dar os pontos de referência pelos quais uma segunda pessoa possa, apelando à sua própria memória, reviver uma experiência análoga. Quer dizer, a possibilidade da linguagem depende de que exista uma imensa comunidade de experiências não linguísticas. Não é isso? Então, a começar pelas próprias experiências sensíveis, quer dizer, se você retirar os elementos sensíveis do mundo e sobrar só a linguagem não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, a linguagem não é, embora a linguística moderna tenha sido toda desenvolvida na base de que a linguagem é um sistema, ela nunca é um sistema completo, ela é um sistema com rombos imensos preenchidos por um treco chamado mundo. Não é isso? Então, se você começa a estudar a linguagem como sistema, então uma palavra se refere a outra palavra, que se refere a outra palavra, que se refere a outra palavra, isso dá a impressão que você está lidando com um universo estritamente linguístico, mas esse universo jamais existiu. Né? Mesmo porque você não nasce sabendo falar, você tem que aprender a linguagem. Você a aprende através de sons que em si mesmo não são linguagem. Quer dizer, se não existe uma percepção pré-linguística, não é possível você aprender a linguagem. Quer dizer, se uma criança não é capaz de distinguir entre duas bolas, uma vermelha e uma azul, como é que você vai ensinar a palavra vermelha e azul para ela? Você não quer dizer que todo o universo das distinções linguísticas se apoia numa imensidão de distinções pré-linguísticas, sem o qual que não faria o menor sentido. Não é isso? Quer dizer, não existe a linguagem como um todo fechado, como um aquário, como você disse. Isso é absolutamente inconcebível. Isso é uma fantasia que só existe na cabeça de malucos como Ferdinando de Saussure, né? E o que não quer dizer também que a linguística dele não tenha valor nenhum. Tem algum valor como analogia. Mas o negócio do Matrix é o seguinte. O Matrix dá a impressão que é uma crítica, vamos dizer, a um mundo artificial. Mas acontece que ele concebe o mundo artificial em termos que são insultuosos à inteligência humana. A falsificação total seria como você fazer um segundo universo em cima do mesmo universo. Em que sentido você poderia dizer que isso é uma falsificação? Toda e qualquer falsificação se apoia numa infinidade de elementos verdadeiros. Quer dizer, qualquer mentira se baseia num monte de premissas verdadeiras, sem as quais ela não poderia sequer ser formulada. Então, quer dizer, não é da natureza do falso poder encobrir a realidade como um todo. Não é essa a natureza e não é essa a sua função. Santo Agostinho dizia que nada agrada mais aos demônios do que você aumentar o poder deles. Então, quer dizer, a falsificação total do Matrix, longe de ser uma crítica à falsificação, é uma falsificação ela própria. Então, parece que está denunciando, vamos dizer, um mundo falso. Eu digo, mas escuta, peraí, não existe um mundo falso. Você não pode existir. Você pode existir apenas um campo imaginativo semântico falso, pequenininho, dentro do mundo real. Porque se ele não estiver dentro do mundo real, ué, você mentir num mundo inexistente não é mentir. A mentira só é mentira se ela é dita no mundo real. Ué? Quer dizer, pressupõe personagens reais, um interlocutor real. Agora, aqui, se um sujeito inexistente mente para outro que é puramente imaginário, não aconteceu absolutamente nada. Quer dizer que o Matrix, ele dissolve, isso é que é o problema. O fato de que as pessoas vejam o Matrix assim, como uma crítica do mundo fechado, mundo artificial fechado, é aí que está a gravidade da coisa, porque o Matrix não é isto. Ele está embotando a sua capacidade de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Como aquela gravura renascentista da máquina do mundo que você reproduz no jardim, não é? Exatamente. Está lembrando o negócio da máquina, da gravura da máquina do mundo que eu reproduzi no livro Jardim das Aflições. Né? Isso quer dizer, um indivíduo, quando ele imaginativamente, ele transcende, entre aspas, o mundo das aparências físicas, concebe o mundo como uma máquina, ele acha que ele subiu de nível. Só que acontece o seguinte, máquinas são coisas que existem dentro do mundo. Então ele está se enganando assim mesmo. É como cachorro correndo atrás do próprio rabo. Entendeu? Quer dizer, a crítica, a falsificação tem que, em primeiro lugar, mostrar onde ela está dentro do mundo. Tem que repor a falsificação dentro do mundo real. Né? Agora, se a falsificação é total e ela comeu o mundo, então não há mais mundo. E isso é materialmente impossível. Quer dizer, você pode, por exemplo, pegar uma comunidade, uma sociedade inteira e manter todo mundo enganado a respeito de um ou outro ponto, não a respeito de tudo. Quer dizer que a mentira é sempre um fragmento da realidade. Ela é uma vivência específica que você tem dentro da realidade e ela é também um componente da própria realidade. Ela não tem um império próprio. Tá entendendo? Se você diz que tem um império próprio, então você, de certo modo, você transformou o diabo no criador de um mundo. Ele não pode criar um mundo. A falsificação total é uma contradição de termos, quando a gente fala, né? Às vezes eu mesmo uso a expressão empulhação total, mas não quer dizer que seja uma empulhação que abrange tudo, quer dizer que ela é integralmente uma empulhação e não que seja uma empulhação de tudo. Não é isso? Vamos aí. Aqui, Moraes pergunta: o senhor conhece o trabalho do compositor canadense Leonard Cohen? Acha que a sua música funciona para esse exercício de... Leonard Cohen é maravilhoso. Eu devo isto ao Rodrigo Simons, que me mostrou Leonard Cohen, fiquei absolutamente encantado, é maravilhoso. E são melodias que você guarda facilmente, né? Aliás, até com muitas delas parecem como se fossem faladas, né? Eu acho que pode ter uma função muito boa para memória. Aqui, Juliano Miller. Tenho feito várias vezes o seguinte exercício. Antes de dormir, olho o relógio e digo para mim mesmo que preciso acordar a tal hora. E acordo 1 ou 2 minutos, ou até mesmo segundos antes do relógio despertar. Quem me acorda não seria alma imortal? Porque como a minha mente poderia acordar se estou dormindo? Bom, aí não é propriamente alma imortal, é apenas um departamento mais profundo da mente que tem algum contato com a alma imortal. Mas ainda é um processo mental. No entanto, a experiência da percepção extrasensorial, ela não é mais tão rara. Eu estou falando, quando você ouve uma música, você tem percepção extrasensorial. Quando você tem um ato sexual, você tem percepção extrasensorial. Ninguém vai dizer, olha, se você nunca transou na sua vida, pelo menos ouvir música, você ouviu. Tá certo? Ninguém é tão pobre assim. Tá certo? Então, algum acesso à percepção extrasensorial todo mundo tem. Mas ainda, muito da percepção sensorial se baseia em percepção extrasensorial. Quer dizer, você tem uma outra percepção aqui, mas o que articula aquilo é um fator extrasensorial, sem o qual as percepções não teriam sentido. É que, vamos dizer, a tradição da psicologia moderna, a psicologia moderna começa, então, psicologia experimental, começa com Fechner, né? Fechner, Ludwig Fechner, ele queria medir, né, qual seria, onde termina o elemento físico, onde começa o elemento psíquico. Então, ele fez aquele experimento de estourar um flash, né, no seu próprio olho, ele usava assim mesmo como cobaia, né, e medir quanto tempo aquela aura, né, permanecia visível para ele, quando ela sumia. Então ele via. Se a intensidade da luz era sempre a mesma, então a duração da aura deveria ser sempre a mesma. Se houvesse uma variação, então não seria explicável fisiologicamente, haveria um outro elemento. Né? Mas eu acho que aí, essa experiência, por interessante que ela seja, ela também é uma espécie de círculo fechado, também é um negócio de correr atrás da própria cauda. Porque você está querendo captar no nível sensorial o elemento não sensorial. E eu acho que ele não se deixa aprender assim, ele só se deixa aprender quando você o aceita. Por exemplo, quando você aceita que você está sabendo de coisas às quais você não teve acesso sensorial. Está entendendo? E eu acho que qualquer audição... Eu gostaria de traduzir esse livro do Zucker Kandel, né? Mas eu não tenho conhecimento suficiente de teoria musical para fazer traduzir certos elementos. A própria surdez tonal, foi a Mary Harakawa que me informou, né? Eu lia Tone Deaf, como é que, não sei como se diz isso em português, né? E colocar, vamos dizer, com apêndice do livro, essas experiências mais recentes, né? Onde se vê que neurologicamente não há diferença entre a reação do sujeito que tem surdez tonal e da pessoa que percebe a melodia. Então, quem percebe essa melodia? Quer dizer, é uma experiência banal e isto mostra, basta isso para mostrar a importância enorme da música para a vida humana e a civilização. Ela é um acesso direto à percepção extrasensorial, ainda que não pareça. Daí ele prossegue aqui. Longe de mim querer ou mesmo poder comentar Louis Lavelle com o senhor, mas tem uma passagem na introdução, se não estou errado, tem a ver com as duas últimas aulas. Se refere ao livro A Presença Total. Então aqui, lá vem o Louis Lavelle. Parece-nos uma espécie de postulado comum à maior parte dos espíritos que nossa vida se esvai no meio das aparências e que não saberemos jamais coisa alguma do próprio ser. Assim, como não teria esta vida aos nossos olhos um caráter de frivolidade? Faz de nós, espectadores, um mundo ilusório que não cessa de se formar e de se dissolver face ao nosso olhar e atrás do qual suspeitamos um outro mundo, o único real, mas com o qual não temos qualquer contato. Fecha aspas. Cada vez mais eu concordo com o senhor. Louis Lavelle é demais. Ele nos deixa sem palavras. Tudo que eu disser é como chover no molhado. De fato, o Lavelle tem isso. Né? Eu acho que a coisa mais admirável no Louis Lavelle é esta capacidade de transposição da experiência, às vezes da experiência mais íntima, mais pessoal, em uma linguagem filosófica de valor universal. Isso ele, de fato, consegue fazer. Né? Mas, o último ponto, o outro mundo com o qual não temos qualquer contato, nós temos sim. Né? E o próprio Lavelle sabe disso. Ele mesmo vai dá umas aberturas para isso. Eu digo, se você ouviu música e entendeu a melodia, você já teve contato com o outro mundo. Ainda que você não se dê conta disso. É só a análise da experiência que lhe mostrará que esse elemento extrasensorial está presente. Assim como a análise do ato sexual mostrou, né, que nele há muito mais do que o elemento aparentemente sensível poderia abranger. Mais. Tem muitas perguntas tão boas. Bom, tem uma pergunta aqui do André Franzen, uma pergunta enorme, mas eu vou resumi-la. Ele pergunta, em primeiro lugar, por que eu me referi ao Mário Ferreira dos Santos como um escolástico, né? Quando ele não se integra propriamente no movimento neoescolástico. Eu digo, bom, em primeiro lugar, eu disse escolástico e não neoescolástico. Né? Quer dizer que ele é um escolástico no sentido de que Santo Tomás de Aquino foi um escolástico. Quer dizer, ele está raciocinando com as técnicas da escola, a lógica aristotélica, a dialética, etc. etc. E ele domina essas técnicas tão bem como faria um escolástico no tempo de Santo Tomás de Aquino, Dan Scott. E, em segundo lugar, o grande objetivo da vida dele foi, como disse o autor da Enciclopédia Filosófica de Galarate, tem na Enciclopédia Filosófica de Galarate, Galarate é um importante centro filosófico na Itália, e tem lá uma enciclopédia, tem um verbete sobre o Mário Ferreira dos Santos. Né? Quer dizer, o Mário Ferreira dos Santos foi verbete de enciclopédia na Itália, antes de ser, até hoje ele não é verbete de enciclopédia no Brasil. E lá o padre, cujo nome eu esqueci, que é um autor, é um padre que viveu durante um tempo, ele diz que a filosofia do Mário é uma síntese de escolástica e pitagoreira. Mais certo ele dizer, platônico pitagoreiro. Isso foi o que o Mário realmente quis fazer, quer dizer, ele quis pegar aquela filosofia escolástica e puxar a sua raiz platônica. Né? Então, é um trabalho pelo menos tão importante quanto foi historicamente o de Alquinde, com o negócio da conciliação de Platão e Aristóteles. Né? Então, como colocar isso fora da tradição escolástica? Eu não vejo como. Embora não esteja dentro dos desenvolvimentos que a escolástica recebeu no mundo moderno, que são desenvolvimentos, por assim dizer, diminutivos. Né? A neoescolástica não tem, vamos dizer, a grandeza e a abrangência da escolástica, exceto em certos momentos memoráveis, como as obras do padre André Marques, que eu considero que, embora sejam menos conhecidos escolásticos, é para mim o maior deles. Né? O livro Psicologia Reflexiva, o Ser e o Espírito, etc. Vários, acho que escreveu 5 livros memoráveis. Também gostaria de saber se o senhor conhece as obras de Raimundo Farias Brito. Conheço muito mal, mas tenho ideia do que você está dizendo. Ele parece construir uma obra capaz de uma pessoa superar o positivismo e o evolucionismo, que dominava a cultura brasileira da sua época, mas de fundamental reestruturação do pensamento católico, sem sombra de dúvida. Quer dizer, este é um camarada que merece muita atenção. Tudo o que se fez de filosoficamente valioso no Brasil e na língua portuguesa deve ser recolhido com muito carinho, tá certo? Lido com muita atenção. Isso, de certo modo, já responde à pergunta seguinte, quer dizer, já alguma vez o senhor fez referências positivas acompanhadas de ressalvas a tratar das obras de Vicente Ferreira da Silva? Gostaria de saber então, quais são os pontos positivos dessa obra. Bom, o Vicente Ferreira da Silva, ele, em primeiro lugar, ele é um sujeito que teve vários recomeços e ele é um exemplo de, no mínimo, né, um exemplo moralmente relevante de busca da verdade e de capacidade de se corrigir infinitamente. Eu acho que ele teve 4 começos na vida. É uma carreira parecida com Schelling. Né? Schelling também começava do jeito que aí deu errado. Começava outra, deu errado. Como Erich Fröbel também. Né? Então, embora num plano pequeno, a obra do Vicente é mínima. Eu acho que toda ela somada ela dá umas 1.200 páginas, não mais do que isso, porque ele morreu muito cedo num desastre automóvel. Mas note que ele começou como um membro da escola analítica, positivismo lógico, tá certo? E terminou com especulações schellingianas, né, sobre a origem espiritual das civilizações. Eu digo, só com este trajeto ele já deu um exemplo, não é Carquemanza, tá entendendo? Ainda que, vamos dizer, do conteúdo positivo da filosofia dele, você não possa concordar com quase nada, tá certo? Sempre tem sugestões valiosas e tem, sobretudo, esse exemplo pessoal. Por fim, gostaria de saber se conhece o trabalho de Lourival Villanova, pensador brasileiro que ganhou muito relevo no atual cenário cultural graças à influência de um professor de direito da PUC, São Paulo e da USP, chamado Paulo de Barros Carvalho. Sim, todo mundo ouviu falar do Lourival Villanova, pensador pernambucano, do mais ou menos da década de 40, 50. Eu sei que tem alguma importância, mas não tenho as obras dele, só conheço de ouvir falar e sei que merece atenção. Mas, estão dizendo que o maior pensador brasileiro da América Latina, o maior filósofo das Américas, falou, olha, eu duvido. Isso não pode ser, não pode ser, porque o Mário Ferreira dos Santos só aparece uma vez em cada século. Se teve 2, então o Brasil é Atenas, né? Então, é possível. Quer dizer, seriam contemporâneos, né? Sandro Mainardi, tirando conclusão das coisas que eu disse na outra aula. Dessa maneira, qualquer suposta comunicação entre a mente e o mundo que se abstivesse de contar com a alma imortal e a unidade do real não passaria do roto falando com esse farrapado perfeitamente. Aí você está em pleno mundo da irrealidade. Esse famoso problema de mente e corpo, que aqui nos Estados Unidos tem milhares e milhares de livros discutindo o problema de mente e corpo, E eles querem achar alguma ligação direta entre mente e corpo. Não é possível achar isso. Então, isso aí é como você tentar estabelecer, vamos dizer, uma relação biológica entre laranja e preço da laranja. Não, não há essa relação. Ela se articula através de um terceiro elemento. E você precisa transcender essa ideia de mente e do mundo sensível para você pegar, subir a um nível dessas coisas tão articuladas. Também eu penso sempre assim, quer dizer, quando aparece alguém analisando essas coisas, a minha pergunta é: quem é você? Quem está falando? Quem dentro de você está dizendo essas coisas? Né? Se disser, é a minha mente, então eu digo, meu filho, então você está falando só da mente e não do mundo, tá entendendo? Então, ou você é superior ao mundo e vai julgar o mundo, ou então você só pode falar da sua mente. Não tem sentido você falar o mundo. Quer dizer, se você não se eleva ao plano da alma imortal, você não tem nada para falar do mundo. Quer dizer, você está aí, nesse sentido, você está dentro do mundo, você está encerrado dentro do mundo, como está encerrado no seu corpo. Então, para falar disso, você tem que se elevar vivencialmente a uma outra coisa. Você tem que, por assim dizer, sentir, você tem que ter essa experiência real. Senão você nunca vai saber quem de dentro de você está falando. Bom, aparece sempre muitas perguntas sobre a teodiceia, quer dizer, a justificação, né, do bem, a justificação de Deus. Não é o assunto da minha preferência, porque eu espero que Deus me justifique, tá certo? E não que eu tenha de justificá-lo, tá certo? Silvino França aqui pergunta: a danação não seria um desejo humano de ver o diferente, o antagônico, o oposto, o inimigo ser extinto? Eu digo, bom, eu não posso imaginar um céu onde eu vá me encontrar com Joseph Stalin, Adolf Hitler, assim, Mao Tse-Tung. Eu não consigo imaginar isso aí. Se eles estiverem lá, se eu chegar lá no céu e tiver eles, eu vou ficar seriamente desconfiado de que é o inferno. Quer dizer, Santo Tomás de Aquino diz uma coisa que hoje parece chocante. Ele diz: os eleitos verão os condenados do inferno e terão satisfação nisso. Isso quer dizer que a punição de determinados indivíduos é uma exigência essencial da ordem do mundo. Se não existir essa punição, não pode existir, vamos dizer, a bondade eterna. Certas coisas são incompatíveis. Agora, hoje em dia, se nós partimos de um preceito de Jean-Jacques Rousseau, todo mundo é bom, né? Tem um amigo meu que dizia assim: todo mundo é bom quando não tem hemorroida. Sim, na Bíblia aparece isso também. Não punição de todo mundo, mas algumas pessoas têm que ser. Então é o seguinte, eu por enquanto não responderei a perguntas referentes à teodiceia. Não me perguntem isso. Por quê? Eu gostaria de abordar esse assunto de maneira mais técnica, mais adiante, e a partir de certos textos clássicos, como a própria Teodiceia de Leibniz. Né? Teodiceia de Leibniz, algumas páginas maravilhosas do Joseph de Maistre, né? Que é um autor que eu não sigo muito, mas às vezes em quando ele acerta na mosca. Alexandre Magno, por que persiste tanto o mito do contrato social? Ele persiste porque ele é uma muleta, né? Então, você dizer que a sociedade surge de um contrato social, e de onde surge o contrato social? Da sociedade. Então, quer dizer, a existência do contrato só é possível dentro de uma sociedade. Então, como é que a sociedade poderia se originar do contrato? Não, isso aí é não falar nada, isso aí é um flatus vocis, né? Mas como é um recurso fácil, é uma figura de linguagem, as pessoas, então, esses, personagem, filósofo de quinta categoria, que nem John Rawls, apela a essa coisa. Aqui. Atos Barbosa Lima. Sobre a aula 56, segunda parte. O senhor Lapelastance diz que se você raciocina a partir da doutrina, você é obrigado a tomar posição sobre coisas que você não está compreendendo. E isso é uma coisa que eu realmente não gosto de fazer. Mas aí, continua ele, eu pergunto. Não é assim também, por exemplo, na física, ou mesmo no direito, que teoricamente não tem nada a ver com a ciência da física? Aliás, não é assim praticamente tudo, a partir do... Sim, é de fato é assim praticamente tudo, com a diferença que, quando você toma posição em torno de coisa que você não está compreendendo, você sabe que não está compreendendo, e que esta posição não é uma posição, é uma hipótese. Né? Hipótese significa você colocar uma coisa embaixo da outra, quer dizer, você está fundamentando a sua opinião numa coisa que você não sabe, mas você sabe que não sabe e que essa fundamentação é provisória, que você terá que trocá-la talvez, muitas vezes. Mas, quando você toma posição a partir de uma doutrina dada, que você aceitou integralmente como verdadeira, tá certo? Aí você não acha que é só hipótese. Se você deduziu tudo certinho a partir da doutrina, você tem que achar que você está na verdade. E a pessoa que faz isso, ela esquece o seguinte, a partir de uma mesma sentença, você pode deduzir milhões de coisas, das quais algumas serão verdadeiras e outras serão necessariamente falsas. Então, vamos dizer, esta impressão de certeza com que as pessoas têm quando elas raciocinam, por exemplo, a partir da doutrina da igreja, sendo católicas, essa impressão é tremendamente ilusória. Mesmo porque, vou lembrar novamente, você não pode esquecer que essa doutrina veio sendo elaborada ao longo dos séculos por pessoas que tinham uma vivência de si próprias muito diferente daquilo que se tem hoje. A começar pela consciência permanente de alma imortal. Então, quer dizer, a linguagem delas não bate com a linguagem de hoje. Você tem que fazer um certo enriquecimento interior para você saber do que estão falando. Além do mais, no curso dos tempos, a linguagem dos debates culturais e filosóficos, ela se tornou muito mais rica e muito mais complexa. Quer dizer, hoje nós temos que expressar certas diferenças de nuances que no tempo, sei lá, de Santo Tomás de Aquino, para não falar de Santo Agostinho, eram irrelevantes. Eles podiam falar coisa de uma maneira muito mais compacta do que nós, e hoje nós temos que desdobrar. Eu mesmo dei um exemplo aqui, vamos dizer, de uma única frase da Suma contra os Gentios, no qual estava insinuado tanta coisa, que... Quer dizer, o simples sentido literal da frase não dizia, mas que eu tenho certeza que Santo Tomás de Aquino, quando disse aquela frase, ele estava evocando tudo aquilo para ele. Aquilo estava nítido para ele, porque fazia parte do seu mundo interior de todos os dias. Então, esse esforço imaginativo é sempre absolutamente necessário. Quer dizer, as pessoas, de modo geral, não são constantemente obrigadas a tomar posição sobre coisas que não estão compreendendo. Bom, isso acontece na prática, mas não quer dizer que isso seja um ideal para um homem de estudos. Na verdade, por exemplo, um juiz, quando lava uma sentença, raramente eu vi algum juiz que lavasse alguma sentença sobre uma coisa que ele estivesse compreendendo perfeitamente bem. Porque eu também já vi um juiz presidindo três audiências ao mesmo tempo. Ele saía de uma sala, ia para outra, voltava. Ele não entendeu absolutamente nada do que se passou. E, no entanto, ele tem alguma porcaria, ele tem que assinar. Tá certo? Ou um governante que é obrigado a tomar uma decisão, ou um comandante militar no campo de batalha. Não é isso? Agora, uma coisa é você tomar uma decisão ou tomar posição sobre algo que permanece para você um mistério do qual você não tem todos os dados. Outra coisa é tomar posição sobre o que você não está compreendendo. Se você não compreende, então você não sabe quais são as informações faltantes, então você não tem ideia do coeficiente de risco que tem naquela decisão. E isso é que vai separar, vamos dizer, o sujeito irresponsável do verdadeiro homem de ação. Se você estudar, por exemplo, como Napoleão tomava decisões no campo de batalha, ele sabia jogar muito bem com o fator desconhecido, né? Claro que ele nunca tinha todas as informações. Não dá tempo de ter todas as informações. Então você tem uma margem de risco. Agora, se você apreende, sente essa margem de risco, não se pode dizer que você não esteja compreendendo a situação. Você não tem a informação, mas está compreendendo perfeitamente bem dentro do universo de dados disponível. É isto que nós fazemos, e não tomar decisão sobre o que, tomar posição sobre o que não compreendemos. Nós tomamos posição sobre coisas que nós não sabemos na sua inteireza, mas não que não compreendemos. Quer dizer, você saber qual é o coeficiente de ignorância, né, e, portanto, qual é a margem de risco, é compreensão. Às vezes é a mais alta compreensão que você pode ter de alguma coisa. E ele pergunta, não é o negar-se a fazer isto a própria atitude filosófica, por assim dizer? Sim, quer dizer, a recusa de você decidir sobre o que você não sabe é a própria atitude filosófica. Mas, como ao mesmo tempo você tem envolvimento em ações práticas, você tem que ser não somente um filósofo, mas às vezes você tem que ser o homem de comando, que toma decisões de risco. O resto já está respondido. Vamos ver. As perguntas são muito, muito boas, mas muito compridas. Vocês estão me deixando maluco com esse negócio. Por favor, vocês condensem a coisa assim em 5 linhas. Se tiver mais coisas, diga no fórum. Aqui tem uma pergunta ortográfica que eu uso. Eu justifico escrever a palavra muçulmano com dois S, porque isso reflete a etimologia. E daí ele diz, mas no artigo Arte Sacra Estupidez Profana, eu só utilizo muçulmano com C cedilha. Falo, bom, uma coisa é escrever e publicar meus próprios livros, outra coisa é mandar o texto para o jornal. Se eu mando muçulmano com dois S, os caras imediatamente trocam para o C cedilha. Então aí tem que me dar para derrotado. Qualquer artigo de jornal vai o C cedilha mesmo, porque eu não vou conseguir ter uma discussão filológica com cada editor de página que eu encontro pela frente. Né? Quer dizer, num livro meu, eu uso isso por um certo requinte, mas também não é uma coisa tão importante assim. Telmo de Araújo. A experiência de percepção da alma imortal, que eu propus na aula 57, dia 8 de maio, lembrou-me de uma experiência oposta que eu costumava fazer há mais de 15 anos em meus tempos de ateísmo. Eu tentava, então, imaginar o fim da minha vida terrena e a consequente extinção de minhas memórias, de minhas emoções, de minhas decisões morais e do que de mais alto e elevado houvesse na minha pessoa. O senhor sabe como os ateus gostam de se ver como pessoas elevadas, é mesmo. Eles são tão melhores que nós. Porque eles dizem assim, vocês só fazem o bem porque vocês temem o inferno e têm uma posição de valor. Eu faço o bem pela minha própria natureza, espontaneamente. Os caras são lindos, né? É uma coisa incrível. O que eu experimentava era inicialmente medo, seguido por uma angústia profunda. Mas o que mais me chamava a atenção era uma sensação de irrealidade, de impossibilidade metafísica, por assim dizer. Como se a permanência do meu eu, que ultrapassava as transitoriedades da vida, devesse também superar a morte. Quando abandonei aquela tolice de juventude e retornei à Igreja Católica, refiz a experiência e a compreensão de que a extinção da minha alma, agora entendida como imortal, era de fato uma impossibilidade metafísica. E encheu-me de uma alegria profunda e intensa. Bom, alegria, mas também o temor, meu filho, porque você é imortal, mas isso quer dizer que você pode ser imortal no inferno. É por isso que eu digo, a experiência da alma imortal é importante para mostrar qual é o verdadeiro plano da responsabilidade humana. Quer dizer, o que faz a opção, tá certo? Pela salvação, pela danação, é a alma imortal, não é este no nosso eu biográfico aqui. Né? O eu narrativo, o eu social, tem uma visão muito precária do que seja o bem e o mal, do que seja o círculo das suas responsabilidades, mas a alma imortal está enxergando praticamente tudo o que lhe interessa enxergar. E quando ela decide, é com total consciência de causa. Ou seja, a rebelião da alma imortal simula a rebelião do próprio Satanás. Satanás não escolheu o mal por ignorância. Então, a alma imortal faz escolhas desse tipo. E é uma coisa, aí sim é uma coisa gravíssima. Agora, alguém aqui, veja, tem um negócio que eu preciso ler para vocês. Aqui tem que ler. Está no fim. Hélio Rodrigues Pereira. Numa aula foi abordada a questão de como seria a dimensão espiritual, como seria a comunicação entre os espíritos. Penso que formulei uma hipótese que pode descrever um quadro coerente. Prestem atenção. A história da criação do mundo é a história de uma realidade que vai se tornando cada vez mais dócil aos anseios dos espíritos que atuam no mundo, a partir de uma existência inicial precária, e projeta na matéria a luta para conseguir o milagre da comunicação. Um espírito não pode alterar a si mesmo, não pode refletir. Um espírito é puro impulso que precisa ser refreado pela matéria para que possa se alterar. É isso mesmo. Uma comunicação entre dois entes implica em alteração, em reflexão. E não havendo nada que possa refrear o espírito, então eles não podem se comunicar. E isso é inferno. Portanto, se não há matéria, é preciso haver um mediador entre os espíritos para que eles se comuniquem. E a Eucaristia poderia ser a simbolização do mediador, apresentando-se como substituto da matéria para mediar a comunicação. E a comunicação universal entre os espíritos é o céu. O ato da confissão e remissão dos pecados é da mesma natureza que o instrumento de comunicação entre os anjos. Deus os refaz para inserir em cada ente a mensagem do outro. Os demônios, afastados do mediador, só podem comunicar entre si mediante possessão dos corpos. Quando as pessoas morrem, elas tornam o estado final com que estavam, e se estiverem desconectados do mediador, vão para a solidão absoluta. Não podem se refriar, e como disse Dante, tomam o caminho que já escolheram, pois suas escolhas não podem ser refeitas. Comentário único. Hélio Rodrigues Pereira, você está se tornando um gênio teológico. Eu não sei se a sua teoria está certa, mas isso aqui é maravilhoso. Continua examinando a coisa, continua examinando. Tem que dar, tá muito sério. Isso aqui é um esforço muito sério que você fez. Muito bem, acho que eu vou ter que terminar por aqui hoje, está ficando muito tarde. Então, muito obrigado.